ela me devolveu. As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou. O telefone ela nem atende, porque já sabe quem sou eu. No bar da esquina vou afogar a minha dor. Vou beber pinga para acalmar meu coração. E agora eu convido pra cantar comigo ele, Cristiano Neves. As flores que mandei pra ela, ela jogou fora. As cartas que eu escrevi, ela me devolveu. As mensagens que mandei pra ela, ela apagou. O telefone, ela nem atende, porque já sabe quem sou eu. No bar da esquina, vou afogar a minha dor. Vou beber pinga para acalmar meu coração. No bar da esquina vou afogar a minha dor. Vou beber pinga para acalmar meu coração. Um grande abraço, meu amigo Neltinho Brito. Muito mais sucesso para você. Que Deus te ajude, meu amigo. Um grande abraço do Cristiano Neves.